Interceptando o localizador azul 27911. 27911, laser LS, chame torre 1895. Quilo Quebec Sierra avistado, pouso autorizado cabeceira 17, vento no 90 graus 89. Sete, ele é o ponto, Quebec Sierra. Ouro azul 2791, estabilizado em LS. Quilo Quebec Serra, cheque 3. Lá está travado no dia fábrica. Só viu, não continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Plan 3155, decola aos 51 no controle de serviço 1935, bom voo. 1935, bom. Salvador, boa tarde, Plan 3155, cruzando 1700 pés na Dael. 3155 ainda está na escuta da torre, agora com controle de serviço 1935. Ah, desculpa. Quilo Quebec Sierra, solo ao 51, libera a direita. E ó, está sendo a frequência elite. Vem, vai, está travado, azul 2791. Pouso, autorizado, cabeceira 10, vento 180 graus 79. Vente, autorizado. Possibilidade pro hoje, Dael, da presente, para o 3155. 3155 direto, Dael. Dael. Salvador, boa tarde, 1908, Marcos Sierra, passa 190. Boa tarde, azul 1908, Proje TAP, para chegada Mari, esse é o nível 050. 050 na Proje TAP, azul 1908. Salvador, Salvador, boa tarde, Gol 9666, CNT da Informação Sierra, autorização do tráfego Campina Grande. Gol 9666, Informação Sierra, aguarda um minuto, copa. Seria saída por isso? Tá, saída, pouca transição de passe. Pouca transição de passe. Alfa Azul 2791, Alfa Kilo 43, 5 Lima é a posição. Alfa Kilo 43, 5 Lima, tá? Alfa Salvador Azul 4118, informação de guerra, autorização contínua, voo 360. 4118, número 2, para a Copa Guarda. Guarda, 4118. Parede na zona de rotatória, o Juliette Hotel Romeu, já visou com o campo. Frente Juliette Hotel Romeu, para o circuito de tráfego, chame agora a torre 118, decimal 95. 11895, muito obrigado, Salvador, pela ajuda, até a próxima. É. Salvador, o seu nome é 37, para o discípulo. É 327, 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Para descer, você chame Ilhéus, em 1201. 1201 com Deus, minha 327, boa semana. Pronto. Grande autorizado 370, decola da 190 com primeira curva de esquerda, na saída pública, transição de par. Tropezo 190 é a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 55 no meio, controle em 119, decimal 3. Campina Grande, autorizado nível 370, conforme do plano, nota do plano de voo, de coloca 10 com primeira curva esquerda, na PUCA, transição de paz, no Perzulu 10 após. 5516, e o controle em 11935, gol 1966. 1966, confirmando 370, autorizado. 370, autorizado, gol 1966. Você já mete com a sua resposta, pronto para o feedback em funcionamento. Pois não. 24198, copia. 24198. Alfim de autorizado 360, decola da 190 com a primeira curva à direita na saída Arbora Elétrica. Propresumo 219, primeira aerovia, após conforme. Transponder 5535, controle 119, decimal 35. Quatro no noite, corteja mestre correto, reposta pronto para o futebol que acionamento. Autorizado, reposta site. Salvador, boa tarde, gol 0097, informação Sierra, posição 4. 0097, informação Sierra, confere aguardo um minuto, cópia. Guardando, Elefa? Arbora, saída após Elefa. Arbora, Elefa, ok. Programa 6209, cheque 3 de pouso. Passar travado, já que torna o gráfico. Qual parte que segue após o pouso? Parte da Bata. Bata necessita de viatura para transporte de passageiros? Não, eu vou pagar da Bata, já que torna o se possível, após o pouso, tem que track. Ok, qual já está autorizado de antemão? Rosso Souza, Backtrack, Hotel Romeu, Go Golf. Grata. Eu 3155, chame centro Recife em 125.1, alterna 133.25. Azul 6918, desça para 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador, pista 10. Para 2000 pés, ajustado no 02, corta na 692. Confirmando após a decolagem curva esquerda. Após a decolagem curva esquerda, né? Gente, autorizado 1966, pushback só nessa reforça. Azul 4118 para o táxi, alterna Galeão, autonomia 2 horas, 52 minutos, PAB 101. Galeão 101, confirma a autonomia? 2 horas, 52 minutos, Azul 4118. Taxi TV Índia, ponto de espera, chama a torre 118, decimal 9, 58 metros, 1012, Azul 4118. A gente altitude 0012, ele táxi via Índia, Azul 4118. Solo Salvador, boa tarde, Oceania 6355, informação Sierra, pronto, cópia. 6355, número 2, para cópia lá. Guarda. Gol 097, pronto para o pushback acionamento. Gol 097, autorizado. Reporta para Costa. Pronto para Costa. Sente mais ou menos, por gentileza. Tá, autorizado pushback, parado para Costa e táxi. Turno 8, autorizado. Alinhar e decolar cabeceira 10. Vento 180, grau 79. Livre, alinhar e decolar pista 10, azul 4118. Meridão via porte conforme. Transponder 5541 no controle 1-19-3. Voo 097, atualizado para confim 360. Sistema 10-0. Saída arbor, transição elétrica, primeira curva direita. Apesulo 21. Segue rota. Transponder 5541, controle 1935. Confirmaçãomente nível copiado? 360. Tem que protegimento correto, reporta pronto para o pushback acionado. Pronto, pushback. Só corrigindo, é bota pro táxi. Para pro táxi. Para o táxi POB de 133, 3 horas e 58, alternando o Natal. Taxi é via Baixo no Índia, ponto de espera chamado Rio 9295. altímetro 1012, seguirá como número 2 atente o Boeing da companhia. Sete, parte Índia, ponto espera 1895, como número 2, seguindo o Boeing da companhia, agora 9,66. Oi, Salvador, muito boa tarde. Azul 698, final de 8 minutos. 6918, continue a aproximação, informe seu pouso baixado e travado. 6918. Azul 4198, decola 05, controle agora em 119.35, tem um bom voo. 119.35, bom dia, Azul. Voo Azul 6918, baixou e travou? Baixou e travou agora, 6918. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 80 graus 79. Pouso autorizado, 990, 6918. 119.35, mantenha a minha escuta, aguarde um minuto para o cotejamento. Afirmativo. 2. Solo 1097, pronto para o tanque. 145, Galeão, autonomia 0251. Taxi é via Índia, ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 612, bom voo. 612, Índia, 0895, 097, boa tarde, graças. 6355, cotejo, por gentileza. Afirmativo, autorizado 360, conforme plano de voo, da El Leda, Motiba, Campo Zulu. 1-0 conforme o plano de voo. 5-5-0 transponder 1935. Está na remota 1-1. Chamará 5 no plano de espectro. 5-5-5, cotejamento correto, reporta pronto. Torre Gol 1097, ponto espera pronto. O 097 ali mantém cabeceiro no zero? Ali mantém no zero, Gol 097. Paulo Salvador, muito boa tarde. Oxenara 6314, Sente da Serra, autorização Petrolina 360. 6314, Fumação Serra, confere, autorizado Petrolina, nível 340, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Mano Nenim. 5546, controle, 1-1-9, decimal, 35, controle. Gente, pode confirmar a saída, Momo? Momo, transição Nenim, novembro, F, novembro, Índia, mais. Certo, autorizado 340, Petrolina, decola da 1-0, curva esquerda, na transição. Então, na saída Bombo, transição N, aciona 546, controle 1935, Oxenara 6314, ponte 8. 6314, só confirmando a saída, Mike Oshka, Mike Oshka, Bombo. Positivo, Bombo, a saída, transição N, 6314. 6314, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. 6314. Soloso 1998, Alô, Zulu 698 na Alfa. 698, segue CRA Alfa, reportante 3 direto. Reportante 3 direto, 698. Ali, mantém capteiro no zero. Ali, mantém capteiro no zero, 998, Alfa direto, até o 03 autorizado. Direto, 03, 698. Boa tarde, obrigado. Apoio de táxi, estou para a chegada Mari, no ponto ideal, desça para os 50. Táxi, ideal para os 50. Motor, boa tarde. Estou 1097, cruzando 1800. Boa tarde, 1097, contato radar, sai da Arbor, subo 360. 360, obrigado. Mais umas 5 milhas aqui, tipo Itaco, tem uma formação esquerda, tá? 7 livros, 2 mil, aposto para Itaco, 2, 3, 1. Vai ser já. Vador 6355, na posição 1-1, pushback acionamento. 6314, autorizado, reposto TAC. Livro de colagem, capítulo 10, gol, 9,6. Já copiou a quem solicitou foi o 6355. Foi, então, 6355 autorizado, reportar. Pela questão, posição 1-1, reportará o TAC. 6355. Controle Salvador, boa tarde, Papa Alfa, eu vou até o Juliano de Serra. Cidade de Serra, prossiga. Cidade de Serra, decolada da plataforma Paratista, de Serra Salvador, está marcando 3.500, está marcando 3.500, está marcando. O 097 solicita voar Elefa. 097 direto Elefa. Muito obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, voo 9,6, decola na Puca. Salvador, boa tarde, voo 9,6, decola, saída Puca. 9,6, contato de radar, saída Puca. Passou 4198, confirme a posição que solicitou. Seria Sozop. Seria Sozop, está presente, 4198. Obrigado, senhor. Seria Sozop, está presente, azul. Hotel Delta, prossiga. Você pode sinal para pouso, Vitor Hotel Delta? Porta na sinal animada, Vitor Hotel Delta. É Aeronave, prossiga. Eficiente, mantendo 500 pés, na escuta do controle, Guardião 09. Sr. Romeu, no tráfego de helicóptero da Polícia Militar, sua posição agora de 12 horas, 3 milhas, no rumo sudeste. Nós 66, suba restrito nível 330. Ô, 966, restrito nível 330, bom dia. 330, nível restrito, até a liberação com restrito. Sim, é, restrito ao 330, bom, 966. Nível de serra, acione o código 0135. 0135, até a direção. Azul 4118, chame centro Recife em 128, decimal 8, alterna 1260. 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, Azul 4118. Para o táxi 635, Janeiro 1164, 4185, Galeão, alternado. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera 2, 1 no noite, decimal 95, altimetro 2012, bom voo. 2012, obrigado. Solo, boa tarde, PEN 3297, autorização 360, consciente, isso é informação CA. 3297, correção 3217? Estimativo. 2197, informação CA em curso. Autorizado com o SINC 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da EL, Leda Mótiva. Eu presumo que o 1-0 é a primeira aerovia que intercepta após posição por baixo. Eu presumo o 1-6 após e conforme rota prevista no plano de voo. Transpondem 5551 no controle em 199 decimal 35. Autorizado 360 para Confins, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda Mótiva, intercepta Pesolo 10 até Pubave, após a Pesolo na meia. 555, transforma 1935, controle, então 3217. 3217, cotejamento correto, reporta, pronto para o feedback e acionamento. Voo no 620, ciência, ciência de informação terra, autorização, recife, boa tarde. Voo no 620, informação terra, confere, aguardo, minuto, cópia. Aí, pronto. Vitor Hotel Delta, chame torre 1-1-8-9-5. Camará, torre, Vitor Hotel Delta. Delta, retorno para Edmar? Sim, vou estar em Casa Velha. Gente, reposta no solo controlado da Edmar, Vitor Hotel Delta. Reposta na controlado, Vitor Hotel Delta. À esquerda, na saída Fuca, de Amo após de Amo Caju, transponder 5555, controle 199 decimal 3. Para Recife, decola 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5555, 1935, igual 620. 1620, cotejamento correto, reporta, pronto para o pushback acionamento. Reporta. Controle Salvador, Papa Romeu, 2 de Serra. 2 de Serra, prossiga. Ponto ideal de descida. Para 503, ajuste no 012. Farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Marcelo 2231, desça para 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador pista dessa. 2000, 0012, 2231. 1097, Champ Centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 28860, obrigado. Boa 966, chame Centro Recife em 126.85, alterna 125.45. 126.85, alterna 125.45, boa 966, boa. Espera aproximadamente 355. Boa tarde, a linha decola cabeceira 10, vento do 90 graus, 7 nós. A linha decola, 355. Autorizado o reporte. Vitor Hotel Delta. É 355, decola 22, chame controle, 109-35, bom voo. 109-35, obrigado. Boa tarde. Até o farol. Excelente. Tem um tráfego do helicóptero agora precisando da procedente da plataforma para Salvador, dando 1.000 para 500 pés na proa do farol de Itapuã. Guardião, foi o tráfego no Chiquete. 2.800, tráfego, helicóptero à esquerda, 10 horas, 3 milhas. O helicóptero a 500 pés, mantendo o setor. Gente, porém não visual, até o Vila Serra. Passando, vai estabilizar o localizador visual. Passando 2.2.3.1, liga LS, chama em torre 1.1.8.9.5. É. Controle 6355, continuando a colocação. Tirando 6355, contato radar, saída da EL, subo 360. 360, manda EL, 6355. Quando puder, Leda. Fica presente, Leda, 6355. Leda, 6355. Controle 6355, na proximidade do farol de Capão. Quente, reporte no farol de Itapuã, para ingresso de tráfego 2 DC. Vai de 19 após o farol, vai prosseguir para Salvador ou retorna ao litoral? Após farol, vou prosseguir Salvador. Gente, toma o tráfego do hotel de Becerra, sua direita, uma milha, no mesmo sentido. Então, vai de 109, chama em torre 1895. 118, 95, Samara. Hotel de Becerra, chama em torre 118, 95. 118, 95, até o gráfico. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 170 graus 8. 170 com 8. Oi, Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, faça espera no farol de Sapuã e aguarde para seguir para a final da 17. Gente, aguardando. Farol de Sapuã, Hotel Juliette Serra, curva à direita. Curvas pela direita, afirma o paciente do segundo helicóptero próximo ao senhor à sua esquerda. Afirma, sim. Guardião 09, atenção, Juliette Serra. Gente, Guardião 09, quais seriam as pretensões? Prova após Juliette Serra, seguindo a posição 97. Gente, seu guardião segue para retorno, para pouso? Guardião 09, só confirmando, é isso? Prossegue para retorno e pouso? Avião para retorno, pouso, cabeceira 97. Gente, mantenha a separação visual com o tráfego do Hotel Juliette Serra e aguarde instruções para cruzamento da final do ano zero. Mantenha a separação já visual com o tráfego. P2231, para informação, dois helicópteros à sua direita, mantendo espera sobre o farol de Sapuã, não interferem com sua aproximação. Livre pouso. Obrigado, eles estão pilotados. Confirme apenas o vento, com gentileza. 180 graus, 09 nós. Ciente. 4, 28, se tiver instalamento. 6314, autorizado, um porto site. Da retaguarda do tráfego? Ah, sim, autorizado o cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do ATR na final, reporte girando base para 1-7. Tiro cruzamento a retaguarda, reportará a final 1-7, Hotel Juliette Serra. Guardião 09, tem condições de seguir o Hotel Juliette Serra? Afirmo. Autorizado seguindo o Hotel Juliette Serra, a intenção é pouso na cabeceira ou pouso direto no pátio? Pouso cabeceira 1-7. Guardião 09, mantendo separação visual, seguindo o Hotel Juliette Serra, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Guardião 09. Gente, autorizado o cruzamento final 1-0, seguindo a Juliette Serra. Passando o mestre na identificação. Turno no meio, contato radar, 71 milhas, nordeste de Salvador. Voa na proa de bom para chegada bom, reporta no ideal de descida. Passaré 2231, no solo aos 27, libera direita, solo no 219. Direita no 219. Então, Hotel Juliette Serra, término cruzamento, só autorizado, base, para embaixar para lá. Autorizado base e o pouso, sobre a cabeceira 1-7, vento 1-7-0 graus 7 nós, Hotel Juliette Serra. Sobre pouso, Hotel Juliette Serra. Salvador, passaria do 2231, tá livrando na sua escuta. 2231 no Alfa, Juliette, a terremota 1-4, corrigindo Alfa e mantente da Juliette. Alfa vai parar antes da Juliette. 2231. O voo no 620 para o táxi com 151 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, da Fortaleza. Taxiência 41, Índia, ponto de espera, chama a torre 118-95, altímetro 1012, bom voo. 1012-1895, obrigado, boa semana, meia da já. 10, visual, código da Terra. Tente Guardião 09, autorizado base, aguardando autorização de pouso. Fique atento ao tráfego que está pousando nesse momento. O hotel Juliette Serra. Afirma, atento ao tráfego, base autorizada, aguardando autorização de pouso. Solo Salvador Oxanel, 4 para o táxi, com o POB 147. Está com a autonomia 3 horas alternando. Taxi via 41 no Índia, ponto de espera, torre 1 noite, 1995, altímetro 1012, bom voo. Ok, Pacto, liga para o ponto de espera 118, o Oxanel, 4. Guardião 09, apenas mais alguns instantes para o pouso. Guardião 09, final para o pouso. Guardião 09, pouso autorizado, cabeceira no 7, vento no 0 graus 8 nós. 7, pouso autorizado, guardião 09. Pronto, 60, pronto, boa tarde. No 620, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 620. Então 32 e no 7, decola ao 30, agora com controle 1935. Fala 35, então 3217, obrigado. Controle Salvador, então 3217. 3217, contato radar, soltaram 360, chega da Eolida. Da Eolida, 360, sobe na 3217. 31, após a Avianca, ingresso ao Juliette, remota 12, tiro pátio principal. Colo 620, livre decolar da 10, vento 180 graus com 7 nós. Iniciando, colo 620. O número 69, pronto, cobre. Quanto cobre o número 69? O número 69, autorizado Guarulhos, represulo 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Mótima. Aciona 5571, controle 119.35. Cidade do Guarulhos, represulou 10, 360 nível, segundo 10, priva direita. A saída da El, Leda, Mótima, código 5571 e o controle 1935, gol 1169, remota 13, salva após o represulou 10, salva até. 1169, cotejamento correto na remota, reporta pronto. Gente, gol 1169. Frequência livre. Então 3560, autorizado os desvios, reporta no final e desce até o nível 050. Controle, boa, 1620. Controle, autorizado os desvios, 4560, informará a descer o 050 também. Confirme após desvios ou a reposição. Vai manter essa pro por quantas milhas? Após o desvio, se eu vou direto para o eu posso na proa de TAP, tá? Se que é zero. Se der presente, eu posso voar em TAP, eu vou em TAP. Estou descendo para o 050, 3560. Bom, no 620, contato radar, para o 370, saída PUC. 370, saída PUC agora, no 620. 314, livre decolagem da 1-0, vento 1-6-0, graus 8 nós. Livre decolagem, treinamento, 314. Estou olhando o nome desse mal 35, bom gol. 1935, grato, bom domingo. Por favor, desculpe, Delta Alpha. Por favor, Delta Alpha, que efetuou o plano de voo. O Papo Uniforme Delta Alfian confirme o tipo de equipamento e pessoas a bordo. Papo Uniforme Delta Alfian, acione o código 0224. Na 6314, contato radar, propósito 3340, saída Momo. 3340, Momo, 6314. Azul 4206, autorizado chegada Mari, desse mantendo 2 voos 050. 0506, na Mari, para 2050, mantendo 2-50, solicitação, confere? Afirmativo, 250 vai seguir como número 3 em procedimento. Bom, 1869, desce para 2000, peso, ajuste no 0-1-2, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2012, encontrará estabilizado, gol, 1869. Passou no 6, desce 4000, peso, com ajuste no 0-1-2, na flor de bom. Papa Uniforme Delta Alfian, confirme seu estimado para pouso. Tá, Papa Uniforme Delta Alfian. Pascal Bravo. Pascal Bravo, mantém as informações visuais, reporta no farol da barra. São 3217, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1. 151, são 3217. Bom, no 620, chama Recife, no 25, coisão, 126, decimal 85. 2085, obrigado. 231, boa tarde, aguarda um instante, Robert. 231. 231, pronto, Robert. Tranquilo. Na série do 2231, autorizado barreiras, conforme rota. nível 160. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição VATAP. Aciona 5562, controle 119.35. Barreiras 160, decola da 10 esquerda, Momo VATAP, 5562.935, passarela do 2231. 2231, contagiamento correto na remota, 12, remota pronto. Guardarei pronto, remota 12231. Boa noite, menor, completa com a torre, 1895. Pessoal, 5 com a torre, boa noite, menor. 3560, voo direto Luna, separador, seu pé, o ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. Autorizado estabilizado, 2000, Luna, 3560. Ventuno 70 graus, 8 nós, altímetro no 012. Baixa essa voo, voo, 1899, de voo. Ele frequenta o Romeu Cabral. No 4206 tem condições de voador? Sim. Voador, no, o azul 4206 descerá até o 050. Luna 050. Aumenta, diminui, permanece, 250. Até em 250, o 4206. Sim. Autorizada, chama pronto. Dado, chama pronto, vou 1169. Azul 6919, boa tarde. Informação em curso, setão, Campinas, front copy. Azul 6919, autorizado Campinas, via para o 010, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Motiva. Aciona 5007, controle 119.35. Corrigimento correto, no portão 3, chame pronto. Peso no 4, chama Recife no 2685. É peso no 4? Peso no 4. É 63 no 4, controle. Pode ligar na sua escuta? Chama Recife, 12685. 2685. Alô, boa noite, 69, Litor. Boa noite, 69. Boa tarde, segue via Alfa, repórter Angela Juliette. Alfa, Angela Juliette, boa noite. Passando no meio, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda na proa 230, aguardando o último vetor para o localizador. Sim, na proa 230, aguardando o vetor para o localizador. Quanto 206, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2.000 pés. Só o fiat de sua descida? Já está o fiat, reporte para a descida. Localizador, 3560. 3560, torre. 1-1895 ao povo. 1895, tá 3560, tá já. Doutor, voo 1169 para o taxi com 1862, autonomia 0328, alterna galeão. 1169, autorizado táxi via parte 1, Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1185. Ajuste no 012, bom voo. 012, autorizado parte 1, Índia, pode ficar dando 0, 1895, voo 1169, boa tarde. 1869, dê passagem ao bonde da companhia, o mesmo taxará até o ponto de espera, após ingresso a Juliette, portão 7, parte principal. Aqui, dando passagem lá na companhia, ingresso a Juliette para portão 7, 1869. Nós zero, inicie recepção para 230. 230 mais 390. Soro no meio, completa a esquerda, a proa 215. Esquerda, proa 215, bastante.